1-1-1-1-1-8-8-0-0 Rádio Geração 2000. Aqui toca só as melhores. Rádio Geração 2000. 1580. 1580. Geração 2000. Continue a sintonia. Geração 2000. O futuro está no ar. 18h34. Você está em dúvida se deve tomar a pressa? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, Senapro e ABED. Geração 2000 AM, 1580. Do momento em que você acorda até se deitar, você faz muita coisa que pode ajudar. Doe seu talento, seja voluntário. Tem alguém pertinho precisando do que você conhece também. Ser voluntário, sua ajuda se multiplica. Acesse www.pacaparte.org.br. Casa do Queijo. Peito de peru defumado, Sadia, R$ 29,99 o quilo. Manteiga da Costa, pote de 200 gramas, R$ 6,99. Queijo coalho Frimeza, R$ 34,99 o quilo. Leite Piracanjuba, R$ 3,79 o litro. Batata palito congelada Aldeia Bela, 2 quilos, R$ 15,99. Salame Aurora, R$ 39,99. Pão de forma integral Cipão, R$ 4,49. E o pão de forma tradicional também Cipão, R$ 2,99. Casa do Queijo. Ofertas válidas até o dia 14 de dezembro. Amigos, ouvintes, aí da Geração 2000 e família Geração 2000, desejo a todos um feliz Natal, um ano novo cheio de paz e alegria. Possamos novamente estarmos juntinhos em 2021. Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine seu coração e traga paz. Geração 2000 AM, 1580. Novo WhatsApp da Rádio Geração 2000. 99347-7255. Peça sua música, faça sua reclamação, sua denúncia. Utilize esse espaço de comunicação entre você e a Rádio Geração 2000. Nosso WhatsApp, 99347-7255. Rádio Geração 2000. 1580. Ei, demais, hein? Agora sim a música do Tavinho. Um abraço a você, Tavinho. Tá aí, Nelson Ned. Tudo passa. Rádio Geração 2000, mais alegria no ar.